Continuemos. Uma prova e um exemplo. Leiam juntos. Preste atenção na precisão da palavra do Senhor. Com grande poder, o Espírito Santo que havia sido derramado aonde? Em Jerusalém. Se eu e você gastamos tempo nesses 40 dias em que o Senhor tem me feito passar por algumas coisas, eu cancelei uma série de compromissos e outras eu cancelei uma série de atividades, deixamos de fazer um mundo de coisas que eu achava que ia ser problema se deixasse fazer. Tinha marcado uma conferência de uma semana no Peru. Tenho a convicção e a direção de Deus de que Ele nos deu aquele lugar para ministrar. Já estivemos ministrando ali e temos fruto. Um irmão me escreveu esses dias: pastor, saiba que nós estamos orando por você. E não há problema que você não tenha vindo. Você tem discípulos aqui. E nós estamos gerando outros discípulos. E nós estamos fazendo e declarando aquilo que Deus também falaria e declararia através de você aqui. Não tem prêmio, não tem absolutamente nada nessa terra que tenha maior valor do que um testemunho como esse. Tínhamos a convicção de que o Senhor nos leva para o Peru. Um compromisso não só na igreja evangélica, não só em Lima, em outras cidades, dentro da igreja católica, nas televisões evangélicas, na televisão católica, tudo divulgado há semanas. E o Senhor me põe de cama. Senhor, eu vou ter que fazer algo que eu nunca fiz e eu não faria por nada. E o Senhor falou comigo: você tinha que fazer. E a única forma de você cancelar seria ficando na cama. Mas por que, Senhor? Porque não era para você ir. Glória a Deus. Apesar de todas as evidências de que era para ir, o bispo da cidade de Lima mandou me chamar, pagou a passagem, disse: eu quero que você fique hospedado aqui, porque você vai ministrar para os músicos da igreja, você vai ministrar na celebração dos 450 anos da Igreja Católica aqui, e você vai pregar aqui, você vai profetizar, eu quero que você ensine aqui. Eu falei: é de Deus. E o Senhor falou assim: não, não é para ir. E aí eu parei, cancelei os compromissos. E primeiro sinal: não houve nenhuma tempestade. Glória a Deus. Não aconteceu nada do que eu imaginava que pudesse acontecer. Foi tranquilo, os irmãos resolveram tudo, resolveu tudo, desmarcou, desfez, desalugou. Todos os dias que precisava eles fizeram. Sem o menor problema. A vida continuou lá, a vida continuou aqui. E eu comecei a entender: Senhor, se eu não tiver o Teu Espírito Santo guiando, eu não vou com poder. Eu posso até usar a minha voz, o conhecimento, o que eu já aprendi, o espaço que eu já tenho lá, que o Senhor me deu, os recursos que o Senhor tem me dado, posso usar tudo isso, mas eu vou estar usando um poder humano. E vou executar alguma coisa que é aparentemente bonito e para o reino, e não vai ser, por um único fato: o Espírito Santo não estava presente, o poder não estava presente. O Espírito Santo tem que estar presente em tudo que fazemos. Por isso os discípulos, com grande poder, eu estou com vocês, vá. Davam testemunho, poder e autoridade. Eles não precisavam realizar nada, eles só precisavam dar testemunho. Tenho entendido nesses dias que o Senhor quer gerar em nós um nível de dependência do Espírito ao Espírito Santo, muito acima do que já temos experimentado, que quebra todo paradigma denominacional, religioso. Nós temos que fazer isso, agora temos que fazer isso, agora temos que fazer. Quem disse que temos que fazer? O que foi que o Espírito Santo disse que nós temos que fazer? Não estamos dizendo de algo desorganizado, de bagunça, estamos dizendo de quebrantamento na presença do Senhor e dizendo a Ele: Deus, vem e faz o que o Senhor quer fazer na minha vida, nessa reunião, no meio da igreja. Porque quando o poder vem, vem direção, vem orientação, vem estratégia infalível de Deus. E não precisamos fazer muitas coisas, precisamos apenas testemunhar. Testemunhar cantando, testemunhar tocando, testemunhar caminhando, trabalhando.